vou convidar você a entrar no coração do guerreiro agora, tá ligado? Filma. Sente a pulsação do coração, vagabundo. O que fazer quando seu irmão quer fuder você? Quando o mundão quer fuder você? Quando ninguém acredita mais em ninguém ou a fita má, hein? Como eu vou ser tão de bem e como vencer, irmão? Sem me armar pro inimigo também, sem derrubar ninguém. Quando aquela gata que eu amava me demonstrou que era duas caras, drama. Quando seu herói se vendeu, se fudeu por grana, o que você faria, irmão? Tendo visão, eu não tô fudendo os irmãos, meu não. Vou ficar igual nem a pau, sem condição. Mal não, ambição sim, traição não. Meus chapa, minha família, as gata, o rap, minha vida. Tenho que pensar no meu filho, na minha filha, ainda não nascida. Quando eu lembro que eu fui, o que eu sou, da esquina arrepiando o bagulho pra onde eu tô, carregando minha cruz e Deus me dá luz onde eu vou. E todo gueto tem um pouco de mim, eu tenho um pouco de todo gueto, sim. Dos loucos esperando a van, 5 da manhã quando vão por trampo, dos pivete que são meus fãs, sempre esperando um exemplo bom e tão filmando. Ei, ma, é neles que eu penso quando eu desando. Os guerreiros na esquina, faz dinheiro com cocaína, por não ter outra opção de vida. Desse jeito eu botei no CD minha firma, mas o sofrimento que ensina é a mesma dor que te sacrifica. Minha dor e meu amor pela vida é minha justificativa. Só mais um joqueiro fazendo a sua na rua. Todos meus guerreiros é quem entende a minha luta. Lava suas mãos se for jogar fila da puta. Nunca subestime um louco jogador, lutador, vencedor. Fazendo a sua na rua. Todos meus guerreiros é quem entende a minha luta. Lava suas mãos se for jogar fila da puta. Nunca subestime um louco jogador, lutador. Eu dou valor quando elas vêm sempre que eu chamo. Elas sabem do que eu amo, elas curtem como eu ando. Filma nós, dou valor quando vagabundo põe um pano bom. Põe no braço o gás, mete o viso, dom. Que horas são? Hora de viver, irmão. Sem estresse, hora de vencer, irmão. Pensa, saca a diferença entre a vida real e a vida que cê vê no jornal e revista. Tudo à vista, gente rica, mas sem estilo, imagina. Cê não vale merda hoje, a não ser que cê morra ou se tenha seda pra fazer seu nome. Quem tá fudendo se eu fosse o melhor rimador? Se não tem valor, tô puto com o mundo, mas tudo bem. Quando nós é tudo que nós tem, vagabundo eu ainda sou também. E tô seguro que vou ter um futuro justo quando Deus for me julgar. Sei que vai me pôr no meu lugar, vou lutar. Mas peço pra me livrar dos pilantra que não cansa de odiar quem se adianta. Pros otários cana, quer me ver se fuder na tranca. Mas não, temo meus inimigos, mas ei, eu não odeio vocês, só que tenho amor por mim. Por isso eu posso fuder vocês, mas eu não sou ruim desse jeito que cê imagina. Nós é tudo guerreiro e ama tudo a mesma fita. Que só mais vida. Um jogueiro fazendo a sua na rua. Todos meus guerreiros e quem entende a minha luta. Lava suas mãos se for jogar fila da puta. Nunca subestime um louco jogador, lutador, vencedor. Fazendo a sua na rua. Todos meus guerreiros e quem entende a minha luta. Lava suas mãos se for jogar fila da puta. Nunca subestime um louco jogador, lutador, vencedor. Aí, isso aqui é pros guerreiros, tá ligado? Debaixo de sol ou chuva, tem que ir pra rua fazer um adianto e voltar com dinheiro no bolso, tá ligado? É desse jeito, o nego vive desse jeito. Ei, mano, os filha da puta quer julgar você toda hora, tá ligado? Eles dizem que não tem justificativa, mas eles têm justificativa pros crimes dele, né? Eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado, primo. Quem sou eu? Eu tenho mais perguntas que respostas. Mas só lava suas mãos antes de crucificar um irmão, tá ligado? Aí, dizem que na morte todas as perguntas da vida serão respondidas. Então não tô com medo. Eu sou um guerreiro, primo. Seu chapa, Dom L. Prima, Dom L, né? Seu chapa.